Viver no mundo de Deus. É possível viver no mundo de Deus aqui e agora? Tem gente que vive no mundo da lua, Bimala. É, não estou falando de você não, imagina que isso. Outros vivem no mundo de faz de conta. O que, que é? Ah, é? Então, o programa deve ser sério, sóbrio, alegre e descontraído. Ah, legal. Essas pessoas do signo de Ares. Não estou pensando nos meus botões aqui. Tá. Então, tem gente que vive numa bolha. Outros vivem no mundo cor-de-rosa. Isso, é, cada um vive no mundo que quer, né, Bimala? É, então. É, tudo isso que estamos falando tem a ver com o nosso querido ouvinte, o Paulo Xavier, que escreveu. Ele escreveu para mim, Bimala. Ah, para a rádio. Ele escreveu para a rádio. Tá, escreveu para a rádio. Posso ler, então? Posso. Muito obrigado, hein? A senhora é muito boazinha, hein? Alegre, sóbrio, sério, descontraído. Tá bom, vou tentar. Então, muito obrigado, hein? A senhora está muito boazinha hoje, então posso ler, né? Rápido, tá? O Paulo escreveu: uma linda tarde. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Linda tarde para você também. Não, estou respondendo na hora que ele escreveu. Ele escreveu linda tarde, estou desejando boa tarde para ele. Não interessa que hora que é agora. Ai, ai, ai, não é fácil não. Eu sou Priyanatha Das. Tá vendo? É devoto iniciado. Eu acompanho vocês e gosto muito das suas leituras. Estava sem celular. Você tem uma voz bem mais jovem do que seu corpo físico. Minha carcaça está baleada, gente boa. Está gasta. É. Bom, mas ainda tenho muito mato para comer, né? É. A carcaça é isso aí, ó. Felizmente, né? Felizmente, uma boa notícia. Nós não somos essa carcaça, né? Nós não somos esse corpo. Então, se bem que a miséria da velhice já está me rodeando, né? A velhice já está me rodeando, né? É, as misérias. Entre elas, a velhice. Doenças rodeiam a gente direto, né? A velhice nem todos, né? Tem gente que nem fica velho, já morre antes, né? É, nascer não sabe se nasce, né? Mas morrer é certeza. Tá, lê, sim senhora. Quando eu trabalhava à noite, ficava ouvindo as aulas de nosso querido e amado Prabhupada. A noite passava muito rápido e quando amanhecia, eu dizia já, poxa vida, eu queria ouvir mais. Por isso que na primeira linha, viu gente boa, da Krishna FM, tem o link Prabhupada, onde você encontra 133 aulas de Prabhupada em português. É, para as pessoas ouvirem e baixarem. São 133 aulas por enquanto, né? Os devotos do site krishnaonline.com.br e o Prabhu Guneshwara fizeram um favor aí, deram a grande misericórdia e traduziram aí as aulas de Prabhupada e parece que estão traduzindo mais. E a gente vai colocar assim que a gente acabar de colocar as 133 aulas nesse site, nós vamos ver as novas e vamos colocar também para vocês ouvirem e baixarem a hora que quiserem. Porque quem ouve as aulas de Prabhupada vivem no mundo de Deus, isso mesmo, aqui e agora. Eu vou até ler aqui um pouco sobre isso, tá? Os seres vivos, emaranhados nas complicadas redes de nascimentos e mortes, enrolados, né? Condicionados, somos nós, está falando de nós aqui. Nós somos esses seres vivos, emaranhados, enrolados, presos nas redes de nascimentos e mortes. Olha o que Prabhupada fala. Podem se libertar de imediato cantando, mesmo inconscientemente, o santo nome de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como nós estamos fazendo nas lives todo dia. Tá, não é para falar agora, tá. Ai, você me corta, tá vendo? Cantando mesmo inconscientemente o santo nome de Krishna, que é temido pelo medo personificado. Isto está na coleção Shrimad Bhagavatam. Ah, então não era isso que eu queria falar, Bimala. Bom, é e não é, né? É. Então, cantar as glórias de Deus pode ser no rosário e pode ser os passatempos de Deus. Quando você... É porque Deus é absoluto e tudo relacionado a Deus é absoluto, Bimala. Então, ouvir as glórias de Deus, como ele falou que gosta de ouvir nas aulas de Prabhupada, é o mesmo que cantar Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Rama, Hare. Porque no mundo absoluto, tudo é absoluto. É isso que eu queria falar. E também tem outra, lembrei agora. Quem não canta as glórias de Deus no rosário ou sei lá onde, na net, onde for, é como o fole do ferreiro. Embora respire, né? Não vive. Você vê que legal, né? Nossa, não tem para ninguém, né? A cultura védica é imbatível, não tem para ninguém, né? Que louco, né? Quem não canta as glórias de Deus é como o fole do ferreiro. Embora respire, não vive. Tá, já vou acabar, já estou falando menos. Tá bom, tá, Bimala. Tá, ô, cruz pesada, viu? Estou de férias, não sei como vai ser o meu horário por causa desse vírus, mas eu quero muito ainda ter as aulas para ouvir com calma. Tá aí na segunda linha, não, na primeira linha do nosso site, está lá o link Prabhupada. Clicou ali e já aparecem quase 133. Já colocamos quanto, Bimala? Já colocamos umas 100 já. Bom, é só você entrar na Krishna FM e ouvir ou baixar. Ele escreveu, meus dandavates pranamas, ele quis dizer em português, minhas reverências. Que o casal divino Radha e Krishna continue lhe abençoando. Gente boa, obrigado pela audiência e pelas bênçãos, viu? A gente precisa, viu? Inclusive, peça para Radha e Krishna deixar eu ler os livros de Prabhupada até morrer, viu? Faz esse pedido para mim e por mim. E aproveita também e pede para eles aliviar um pouco o peso, mais um pouquinho o peso dessa cruz pesada chamada Bimala. Tá, Bimala, já estou indo. Você falou que tem que ser alegre, descontraído. É assim, então. Mas sério e sóbrio. É difícil, hein? Sério, sóbrio, alegre e descontraído é complicado. Hare Krishna. Jai Gurudeva. Gurudeva. Gurudeva. Só se eu for guru de tabela, né? De repente a gente até se passa por mestre espiritual instrutor, porque estamos repetindo o que Krishna fala e o que Prabhupada explica. Aí nesse sentido, tudo bem, a gente até aceita essa posição de guru, né? Porque a gente repete o que Krishna fala e o que Prabhupada explica. Tá, já parei, irmão. Só vou agradecer ao Paulo Xavier pela cartinha. Obrigado, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. E todo esse conhecimento, né, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, que a gente vai continuar lendo daqui a pouquinho. Isso mesmo, o jejum está chegando, viu, Bimala? O jejum de Ekadashi está chegando, parece que é dia 30. Logo a gente fala aqui. Tá, então nós vamos ler o Shrimad-Bhagavatam, e se eu não enrolar muito, nós vamos ler também o livro Krishna. Combinado, então está combinado. Você me corta, tá louco. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita, como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é, traduzido por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br

quando Arjun viu a forma universal, estava no meio da batalha lá, né? Não tinha começado a guerra ainda, né? Mas estava para começar. Então foi nesse momento aí que Arjun viu a forma universal. Por que ninguém mais viu? Porque Krishna, não, Sanjaya estava vendo também. Krishna dá a visão para quem ele quiser e tira a visão de quem ele quiser. Ele faz o que ele quiser, por isso ele é Deus, né? Outras pessoas no campo de batalha não puderam ver esta forma universal, porque Krishna deu visão somente a Arjun. Arjun pôde ver no corpo de Krishna muitos milhares de universos. Como aprendemos das literaturas védicas, existem muitos universos e muitos planetas. Muita gente nem sonha com isso, né? Os patifes especiais não sonham que existem incontáveis universos. Alguns deles são feitos de terra, alguns deles são feitos de ouro, alguns são feitos de joias, alguns são muito grandes, alguns não são tão grandes e etc. Sentado em sua quadriga, em sua carroça, né? Arjun pôde ver todos estes universos, mas ninguém podia compreender o que estava acontecendo entre Krishna e Arjun. Porque para entender Deus e o devoto de Deus, somente se rendendo a Deus e se tornando um devoto de Deus de verdade. Tá bom, já parei de falar. Todas as respostas, todo o conhecimento estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita. Está cheio de Bhagavad Gita por aí. Esse aqui não é mais um. Esse aqui é o Bhagavad Gita como ele é. Traduzido por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Já falei. Agora eu vou falar dos livros de Prabhupada. Para quem não. Quem não gosta de ler na tela, Bimala. Quem não quer baixar nada. Quem quer o livro na mão. Então, é o segundo link aí, ó, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei, já abriu, já apareceu aqui o Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3. Depois aparece o Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, volumes 1, 2 e 3. Depois o Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E depois já aparece aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. E se você descer mais um pouquinho, você vai ver o Bhagavad Gita edição normal. Já encomenda um também. Isso aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Na sequência do programa vamos ler. Pode falar agora, deixa eu falar da live, Bimala. Agradecer a companhia, né, do Gilmar Trentin, da Vera Aranha Nicolati, a Bimala. Não tinha notado que você estava lá, Bimala. Se inscreveu depois. A Rita de Cássia, a Rita teve uma conversa com você, a Rita postou um negócio para mim. Rita, você está na minha lista negra. O que é? Não é para pegar mais a taça. Tá bom, Bimala, sim senhora, a senhora que manda. Legal, viu, Rita? Você está na minha lista negra. Sueli Furtado, Edson Leal, Valério Bil Bittencourt, Elisete Sanabria, Andréia, Zacarias, Jacó Justiniano, Mitum Mistri, Sujon Nat, Eleika, Stephanie, Antônio Cláudio, Neida Rosa de Almeida, Tiago Bastos, Jagadisha Pandita, Ramon Leonardo Fontella. Muito obrigado a todos pela companhia. Eu prometi um negócio, mas eu não lembro o que, que é. Eu falei que ia postar lá o link. Não é fácil não, viu? Tá vendo, Bima? Nem se eu tivesse lá, você não. Você ia ver que a Rita não precisava contar que eu peguei a taça e você ia também ajudar a lembrar aí, ó, o que eu prometi, tá? Nossa, é hoje. É hoje. Legal, viu, Rita? Legal. Lista negra, viu? vou te bloquear. Bom, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Narancaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantaistohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Deixa eu ver o nome aqui do capítulo. Instruções de Maharaja Prito. Paramos aqui onde ele ia começar a falar de Bhakti. Bhakti é serviço prático e amoroso a Deus. É a união com Deus. Bhakti Yoga, né? O nome completo é Bhakti Yoga. Yoga em português, essa palavra yoga é traduzida como ligação, conexão e união. Então, a yoga é a conexão, a ligação, a união com Deus através de bhakti. Bhakti é serviço prático e amoroso a Deus. Então, é a união com Deus através do serviço prático e amoroso a Deus, né? Então, essa Bhakti Yoga, ou esse serviço prático e amoroso a Deus, caracteriza-se por Vairagya e Jnana. Calma que Prabhupada vai explicar o que é Vairagya e Jnana. Jnana refere-se, é muita gente, tem umas palavras estranhas, difíceis, é a língua que Deus fala, né? Antigamente o mundo inteiro só falava essa língua, o sânscrito. Então, essa língua purifica quem fala e quem ouve, por isso que Prabhupada cita ela constantemente, para nos purificar, para fazer um favor, para dar misericórdia para nós, almas, pobres almas condicionadas, iludidas. Estamos doentes com a doença da ilusão. Tá, sim, senhora. Vairagya e Jnana. Tá, Jnana refere-se à compreensão de que não somos o corpo. Jnana, conhecimento, esse conhecimento, né? Jnana é conhecimento em português. Qual conhecimento? Esse aí, que nós não somos o corpo. E Vairagya significa desinteresse pelo gozo dos sentidos. Desapego, Vairagya, desapego. Então quem tem conhecimento e desapego, opa, tá legal. Fica, vive em paz, feliz, satisfeito. Sem medo, sem ansiedades, sem estresse. É uma lista que não acaba mais de benefícios. Então, Vairagya significa desinteresse, desapego, pelo gozo dos sentidos ou pelo prazer material. Esses dois princípios primários do processo de escapar do cativeiro material, destas cadeias de nascimentos e mortes, podem ser compreendidos com base na Bhakti Yoga, o serviço prático e amoroso a Deus. A única yoga possível de se praticar nessa era de Kali Yuga. As outras yogas, apesar de serem inferiores, apesar de serem, de acontecerem, né, no plano mental ou físico, não são possíveis de praticar nessa era. Com exceção de um ou dois lá nos Himalaias, no Tibete, sei lá onde, né, lá nas montanhas sagradas, isolados de todo mundo, né, tomando todo frio, todo calor, toda seca, toda chuva. Yoga se faz assim, senta lá no meio do nada, numa grama em cima de uma grama cuxa, na pele de veado, e toma todo o sol, toda a chuva, todo o frio, toda a seca. Aí isso é yoga de verdade, e apesar de ser inferior, né? Está no plano mental ou no físico. Tá, já parei de falar. Assim, não perder tempo com yogas inferiores, tá? Essa é a ideia, né? Assim, tão logo o devoto se fixe no serviço amoroso aos pés de lótus do Senhor Krishna, ele jamais voltará a esta existência material após deixar o seu corpo. Como o Senhor Krishna confirma no Bhagavad Gita, Tyaktva deham purna jama naitimam eti sorjuna. Neste verso, a palavra vijnana é especificamente importante? Jnana nós vimos, né? O conhecimento da identidade transcendental obtido quando deixamos de pensar que somos o corpo. Explica-se no Bhagavad Gita como Brahma Bhuta, o reviver da percepção transcendental, ou seja, o que nós somos originalmente, a nossa natureza normal, natural e original. No estado condicionado de existência material, pelo fato de identificar-se com a matéria, ninguém pode realizar-se transcendentalmente. É, ou ama o mundo ou ama Deus, né? Tem que escolher. Não dá para amar os dois. É, não, como que é, não pode servir a dois senhores. Ou serve o senhor da ilusão, Maia, a senhora da ilusão, Maia, né? Ou serve Deus. Se você serve Deus, não vou deixar cair não, Bíblia. Tá muito boazinho, hein? Tá deixando usar a taça aqui. É onde eu tava mesmo? Tá. Tá vendo? Você me corta aqui. É, ou você ama Deus ou ama o mundo. Ou você serve Deus ou serve Maia, a ilusão. É, se você serve Deus, você vai obter benefícios ilimitados, ausência de ansiedades, medos, lamentações, estresse, depressão, satisfação, paz, alegria, tudo, tudo. Se você serve Maia, você vai tomar o chute no focinho. Maia calça o butinão com o bico de aço e mete o pé no focinho do cidadão, da cidadona. É, Maia é assim, né? A Maia pega o burrinho, amarra uma varinha de pescar no pescoço dele, põe uma linha de pesca ali, e na linha de pesca amarra uma cenoura, e aí o burrinho tenta alcançar a cenoura, se enche de esperança. Como tá a televisão, tá enchendo o povo de esperança agora. Oh, agora vai sair a vacina, tá testando ainda, vai ver o resultado daqui 3 meses. Tá aí, mesmo que dê tudo certo, a morte vai parar? Prabhupada falou que cientista nenhum, ninguém pode parar a morte. Então, se conseguir aí soltar essa vacina aí e conseguir fazer as pessoas não morrerem por coronavírus, vão morrer de outra coisa. Todo mundo vai morrer, né? Quando? Ah, então. Já que não sabemos quando vamos morrer, então nós temos que buscar a autorrealização aqui e agora. Você sabe a hora que vai morrer? E você, sabe? Que horas você vai morrer? Quando você vai morrer? É, Bimala, você falou que ia morrer com 40, não morreu. Falou que ia morrer com 50, não morreu. Precisa morrer logo, hein? Dá sossego. É, no casamento falo, o casamento das pessoas comuns fala, vocês, e que não há separação, né? Não. Como que é, Bimala? Felicidade, tristeza, namoro, sabe? Até que a morte o separe. É, mas se demora para morrer, tem gente que mata antes. Tá, já parei de falar. É uma ideia boa. O entendimento da distinção entre existência material e existência transcendental chama-se Jnana. Deixa eu ler de novo, que eu não entendi nada. Você fica gesticulando aí, parece um manobrista de avião. O entendimento da distinção entre existência material e existência transcendental chama-se Jnana, conhecimento. Após atingirmos a plataforma de Jnana, conhecimento, ou estado de Brahma Bhuta, chegamos enfim ao serviço prático e amoroso a Deus, no qual entendemos inteiramente nossa própria posição e a posição da suprema personalidade de Deus, Krishna. Não adianta nada entender que é alma e não agir como alma, não saber quem é Deus, a alma suprema. É, melhor que nada é, mas também não vai para lugar nenhum. Fica perdido aí no oceano de conhecimento ou no oceano de ignorância. Nesta passagem, explica-se que este entendimento é Vijnana Vishesha. Então o Senhor Krishna diz, portanto, que conhecê-lo é Vijnana, ciência. É, porque Jnana é conhecimento, é teoria. Aí quando você faz experimento com a verdade absoluta, isso é Vijnana, ciência, conhecimento experimentado, conhecimento realizado. Em outras palavras, quem se fortalece mediante o conhecimento científico da Suprema Personalidade de Deus tem garantida a sua posição de liberação. Prabhupada fala, né, que o Hare Krishna não é mais uma religião sectária, não é mais um fanatismo, não é mais um sentimentalismo, é ciência. É a ciência transcendental do eu, é a ciência do amor a Deus. E ciência se faz com três coisas: teoria, experimento prático e resultado prático. Então, teoria é jnana, conhecimento, que não somos esses corpos, somos almas. Aí tem os experimentos práticos. E aí vem a vijnana, a realização desse conhecimento. E aí, como o Prabhupada explica aqui, quem se fortalece mediante o conhecimento científico da Suprema Personalidade de Deus tem garantida a sua posição de liberação. Por quê? Porque experimentou a verdade. Krishna é a verdade absoluta. Krishna é o Pai de todos, o Deus único. Tem mais? O Pai de todos, o Deus único, a Suprema Personalidade de Deus, o manda-chuva, pronto, né? E é para ser experimentado. Ele é a verdade absoluta, e a verdade absoluta é para ser experimentada. Como experimenta um sorvete, uma pizza? Quando vai fazer aquela pizza, Bion? Não, aquela que você já fez. Não a que você vai fazer. Não estou desejando a que você já fez, a que eu experimentei. Não, primeiro Deus. Primeiro ele experimenta, ele come, depois a gente... Tá, parar de falar nisso. Senão vai dar saudade de Jagannatha, vai. O Bhagavad Gita 9.2 descreve a ciência do serviço prático e amoroso a Deus como pratyashavagaman. Pratyashavagaman dharmyam. Isso mesmo. Entendimento direto dos princípios da religião através da compreensão prática. Praticando a Bhakti Yoga, todos podem perceber diretamente seu avanço na vida transcendental. Em outras práticas, como Karma Yoga, Jnana Yoga e Dhyana Yoga, ninguém pode ficar confiante quanto a seu progresso. Mas em Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas, pode-se perceber diretamente o progresso na vida transcendental, assim como uma pessoa, à medida que come, pode sentir que está satisfazendo a sua fome. Está vendo? Satisfação. Esse é o ponto. Nosso falso apetite por prazer e assenhoramento do mundo material deve-se à predominância do modo da paixão e da ignorância. Através da Bhakti Yoga, essas duas qualidades definham e atinge-se o modo da bondade. Aos poucos, superando o modo da bondade, atinge-se a bondade pura, que não é contaminada pelas qualidades materiais. O devoto assim situado já não tem qualquer dúvida. Ele sabe que não voltará a este mundo material, está vendo? Que legal viver sem dúvidas, né? Nossa, eu que sou um Zé Mané, só de me associar com os devotos aí, né? E ler os livros de Prabhupada, já vivo assim, sem qualquer dúvida. Acabaram minhas dúvidas, as perguntas acabaram, né? Porque no Bhagavad Gita tem respostas para todas as perguntas. E no Shrimad Bhagavatam tem respostas para todas as perguntas, com todos os detalhes. Então... E o Bhagavatam, você encontra essa coleção, você encontra no nosso site. É muito simples. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Ali você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela e não quer baixar, então o próximo link é para você. Livros de Prabhupada, onde você já está passando aqui, vou clicar, você clica aí, já cliquei, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Já apareceu aí o Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, vai descendo, Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 2, volume 3, já encomenda eles aí, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Na sequência do programa nós vamos ler o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, né? Vamos ler aqui, Bilma. Tá vendo? Deu tempo. Se eu não falar muito no começo, dá tempo. Não, a culpa é minha, é verdade. Bom, vamos começar o capítulo 35. Kansa envia a Krura, a Krishna. Vrindavana estava sempre absorta no pensamento de Krishna. Todos lembravam seus passatempos e estavam constantemente submersos no oceano de bem-aventurança transcendental. Entretanto, o mundo material é tão contaminado que até mesmo em Vrindavana, os demônios tentam perturbar a situação pacífica. Os demônios, eles vivem perturbados e vivem perturbandos, né? Essa é a natureza dos demônios, né? Só tem santo e demônio. Ou a pessoa é santa ou é um demônio. Demônio é todos aqueles que desobedecem às leis de Deus. E santos são todos aqueles que obedecem, ou são os poucos, né, os raros que obedecem às leis de Deus. Uma vez, um demônio chamado Aristássura entrou na vila na forma de um grande touro, com corpo e chifres gigantescos, e cavava a terra com seus cascos. Quando o demônio entrou em Vrindavana, parecia que toda a terra tremia, como se fosse um terremoto. Ele rugia ferozmente, e depois de cavar a terra na beira do rio, ele entrou na vila propriamente. O terrível rugido do touro era tão penetrante que algumas vacas e mulheres gestantes tiveram abortos. Imagina, né, que terrível. Seu corpo era tão grande, robusto e forte que uma nuvem pairava sobre seu corpo, justamente igual às nuvens que pairam sobre as montanhas. Aristássura entrou em Vrindavana com essa aparência tão terrível que logo ao ver esse grande demônio, todos os homens e mulheres ficaram aflitos com grande medo e as vacas e outros animais fugiram da vila. A situação ficou muito terrível e todos os habitantes de Vrindavana começaram a gritar: Krishna, Krishna, por favor, nos salve! Krishna também viu que as vacas corriam para longe e ele imediatamente respondeu: não tenham medo, não tenham medo! Então ele apareceu perante Aristássura e disse: você é o mais baixo de todos os seres vivos. Por que você amedronta os habitantes de Gokula? O que você ganha com esta ação? Se você veio desafiar minha autoridade, então estou preparado para lutar com você. Dessa forma, Krishna desafiou o demônio, e o demônio ficou furioso com as palavras de Krishna. Krishna permaneceu imóvel em pé na frente do touro e descansava sua mão sobre o ombro de um amigo. O touro partiu para o ataque em direção a Krishna com fúria. Cavou a terra com seus cascos. Aristássura levantou seu rabo e parecia que nuvens pairavam sobre o seu rabo. Seus olhos estavam avermelhados e se moviam em fúria. Ele apontou seus chifres para Krishna e partiu para atacá-lo, justamente igual ao raio de Indra. Mas Krishna pegou seus chifres imediatamente e o arremessou para longe, justamente igual a um elefante gigantesco que repele um pequeno elefante inimigo. Apesar do demônio parecer estar muito cansado e apesar de transpirar, ele tomou coragem e se levantou. Novamente ele atacou Krishna com grande força e fúria. Enquanto corria em direção a Krishna, ele respirou muito pesadamente. Krishna novamente pegou seus chifres e imediatamente o atirou no chão. Assim, quebrou seus chifres. Krishna então começou a pisar no seu corpo, exatamente igual a uma pessoa que espreme um pano molhado no chão. Muito incrível, né? Assim, pisado por Krishna, Aristássura rolou e começou a mover as suas patas violentamente. Ele sangrava muito e defecava e urinava. Seus olhos saíram da sua cavidade ocular. Assim, ele passou para o reino da morte. Os semideuses nos planetas celestiais começaram a chover flores sobre Krishna por causa de sua conquista maravilhosa. Krishna já era a vida e a alma dos habitantes de Vrindavana, e depois de matar esse demônio na forma de touro, ele se tornou o centro de atração de todos os olhos. Com Balarama, ele triunfantemente entrou na vila de Vrindavana e os habitantes o glorificaram junto com Balarama com grande júbilo. Quando uma pessoa realiza um feito maravilhoso, os seus entes queridos e parentes e amigos naturalmente ficam em júbilo. Depois desse incidente, o grande sábio Narada revelou o segredo de Krishna. Narada Muni era geralmente conhecido como Deva Darshana, significa que ele só pode ser visto por semideuses ou pessoas que estão no mesmo nível dos semideuses. Ih, Bimala, então nós nunca vamos ver Narada Muni. Porém, Narada visitou Kansa, que não estava nem um pouco no nível dos semideuses, e mesmo assim Kansa o viu. Claro que Kansa também viu Krishna, o que falar de Narada Muni, entretanto, geralmente a pessoa tem que ter olhos purificados para ver o Senhor Krishna e seus devotos. É claro que pela associação com um devoto puro, a pessoa pode obter um benefício imperceptível, que é chamado Agyata Sukriti. Ela não pode entender como faz progresso, ainda assim faz progresso ao ver o devoto do Senhor Krishna. A missão de Narada Muni era terminar as coisas rapidamente. Krishna apareceu para matar os demônios, e Kansa era o líder entre eles. Narada queria acelerar as coisas. Ele imediatamente se aproximou de Kansa com toda a informação real. Você será morto pelo oitavo filho de Vasudeva. Narada contou a Kansa. Esse oitavo filho é Krishna. Você foi enganado por Vasudeva a acreditar que o oitavo filho de Vasudeva era uma filha. Na realidade, a filha nasceu de Yashoda, a esposa de Nanda Maharaja. E Vasudeva trocou a filha, assim você foi enganado. Krishna é o filho de Vasudeva, da mesma forma que Balarama também é. Com medo da sua natureza atroz, Vasudeva os escondeu taticamente em Vrindavana, fora da sua visão. Narada informou a Kansa ainda, né? Que Krishna... Narada continua falando. Tá, Narada informou Kansa ainda mais. Krishna e Balarama vivem incógnitos sob os cuidados de Nanda Maharaja. Todos os demônios, seus companheiros que foram mandados a Vrindavana para matar diferentes crianças, todos foram mortos por Krishna e Balarama. Logo que Kansa obteve essa informação de Narada Muni, ele pegou sua espada afiada e se preparou para matar Vasudeva por sua duplicidade. Porém, Narada o acalmou. Você não vai ser morto por Vasudeva, disse ele. Por que está tão ansioso para matá-lo? Melhor tentar matar Krishna e Balarama. Contudo, a fim de satisfazer sua ira, Kansa prendeu Vasudeva junto com sua esposa e os acorrentou com correntes de ferro. Assim, atuou conforme a nova informação. Kansa imediatamente chamou o demônio Kesh e pediu-lhe para ir a Vrindavana imediatamente e buscar Balarama e Krishna. Na realidade, Kansa pediu a Kesh para ir a Vrindavana a fim de ser morto por Krishna e Balarama e assim obter a salvação. Então, Kansa chamou os treinadores de elefantes especialistas, Chanura, Mustika, Shala, Toshala e etc. e outros, né? E disse a eles... Meus queridos amigos, tentem me ouvir com muita atenção. No local de Nanda Maharaja em Vrindavana há dois irmãos, Krishna e Balarama. Eles são, na realidade, os dois filhos de Vasudeva. Como vocês sabem, fui destinado a morrer por Krishna. Há uma profecia a este respeito. Agora eu peço a vocês que organizem um torneio de luta livre. Pessoas de diferentes partes do país virão para ver o festival. Vou providenciar para termos aqueles dois meninos aqui e vocês tentarão matá-los na arena de luta. Krishna gosta de luta livre, né? De vale tudo, né, Bhima? Torneios de luta ainda são apreciados pelas pessoas no norte da Índia. E nas afirmações do Shrimad Bhagavatam, parece que 5.000 anos atrás, a luta livre era popular. Kansa planejou organizar uma competição de luta livre para convidar as pessoas a visitarem. Ele também disse aos treinadores de elefantes: certifique-se de trazer o elefante chamado Kuvalayapida e o mantenha no portão do campo de luta. Tente capturar Krishna e Balarama na chegada deles e os mate. Kansa também aconselhou seus amigos a organizarem uma adoração ao Senhor Shiva com oferendas de animais sacrificados e a realização do sacrifício chamado Dhanurjagya e o sacrifício realizado no 14º dia da lua, conhecido... faltou acento no E, por isso que está... do sacrifício Dhanurjagya. É o sacrifício realizado, vou até colocar, Bima, senão depois da próxima vez que lê, já, se Krishna deixar, é claro, a gente lê mais uma vez, né? Dhanurjagya é o sacrifício realizado, calma, deixa eu salvar aqui, senão depois da zebra. Dhanurjagya é o sacrifício realizado no 14º dia da lua, conhecido como Chaturdashi. Essa data cai 3 dias depois do jejum de Ekadashi e é separada para a adoração do Senhor Shiva. Uma das porções plenárias do Senhor Shiva se chama Kala Bhairava. Essa forma do Senhor Shiva é adorada por demônios que oferecem animais esfolados perante ele. Legal esse povo, hein? Esse processo ainda é corrente na Índia num lugar chamado Vaidyanatha Dhamma, onde os demônios oferecem sacrifícios de animais para a deidade de Kala Bhairava. Kansa pertencia a esse grupo demoníaco. Ele também era um diplomata perito, assim ele organizou rapidamente para seus amigos demônios matarem Krishna e Balarama. Então ele chamou Akrura, um dos descendentes da família de Adu, onde Krishna nasceu como filho de Vasudeva. Quando Akrura veio ver Kansa, Kansa muito educadamente apertou as mãos dele e disse: meu querido Akrura, na verdade, não tenho melhor amigo do que você nas dinastias Bodhya e Yadu. Você é a pessoa mais magnânima. Por isso que, como amigo, eu imploro por sua caridade. Na verdade, eu me abrigo em você exatamente igual o rei Indra se abriga no Senhor Vishnu. Peço que você vá imediatamente a Vrindavana e encontre os dois meninos chamados Krishna e Balarama. Eles são filhos de Nanda Maharaja. Pegue esta boa quadriga especialmente preparada para os meninos e traga-os aqui imediatamente. Esse é meu pedido a você. Agora, meu plano é matar esses dois meninos. Logo que eles chegarem ao portão, haverá um elefante gigante chamado Kuvalayapida a esperar, e possivelmente ele será capaz de matá-los. Porém, se de alguma forma eles escaparem, encontrarão os lutadores e serão mortos por eles. Esse é o meu plano. E depois de matar esses dois meninos, eu matarei Vasudeva e Nanda, que são apoiadores das dinastias Vrishni e Bodhya. Eu também matarei o meu pai, o Grasina, e seu irmão, Devaka, porque eles são meus inimigos, na verdade. E são obstáculos para a minha diplomacia e política. Os demônios para matar o pai e a mãe, qualquer um que se pôr na frente deles, eles não pensam muito, não. Assim me livrarei de todos os meus inimigos. Jarasandha é meu sogro e tenho um grande amigo macaco chamado Dvivida. Com a ajuda deles, será fácil matar todos os reis da face deste mundo que apoiam os semideuses. Esse é o meu plano. Engraçado, aqui está diferente. Esse aqui é a primeira versão, né? Sem correção, né? Esse livro Krishna que a gente está lendo. É o primeiro em português, sem correção, sem revisão. Muito legal. Esse é meu plano. Dessa forma me livrarei de toda a oposição e será muito agradável governar um mundo sem obstrução. Você também deve saber que Shambhara,